Portal do Arrocha. Meu parceiro MM Divulgações, Toquinha CDs. Alô, Elinho Show. Chefe Divulgações, alô, Neto Costa, estourado. Paulo Góes. Amor, está na hora da gente voltar. Não dá certo ser de lá e eu de cá. A minha vida não tem graça sem você, minha menina. Minha menina, não encontrei um beijo melhor que o seu. O seu sorriso foi desenhado por Deus. Vou fazer de tudo pra reconquistar. Minha menina, minha menina. Volta, volta pro teu nego, volta. E eu estou sofrendo, volta. Perdoa tudo que eu te fiz, volte amor. Quando chegar a noite eu vou te procurar. Sair pela cidade pra te encontrar. A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina. Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber. Morena, me escuta, eu amo você. Tô com saudade, tô com saudade. De volta a ser minha metade. Tira CDs, Léo Paz Dourado, André CDs, Gustavo CDs, Júnior Magnata, Gancinho CDs. Amor, está na hora da gente voltar. Não dá certo ser de lá e eu de cá. A minha vida não tem graça sem você, minha menina. Encontrei um beijo melhor que o seu. O seu sorriso foi desenhado por Deus. Vou fazer de tudo pra reconquistar. Minha menina, minha menina. Volta, volta pro teu nego, volta. E eu estou sofrendo, volta. Perdoa tudo que eu te fiz, volte amor. Quando chegar a noite eu vou te procurar. A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina. Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber. Morena, me escuta, eu amo você. Tô com saudade, tô com saudade. Volta a ser minha metade. Jairzinho CDs, Janinho CDs, Maione CDs, Diego Estilo CDs, César CDs, é Caiozinho Ferraz.